Já vai começar Olá, tudo bem? Estou eu aqui novamente, ressuscitei depois de algum tempo sem aparecer no Panicast, Jonatas Andrione. Estamos começando o Panicast 74, sendo gravado de sexta para sábado, sexta de quê? Da paixão? Um sábado de aleluia? Todo mundo com seus ovos de Páscoa. Sexta-feira santa. Cala a boca, tá na abertura, viado. Então estamos aqui hoje gravando o Panicast, é dia 10 para 11 de abril de 2009. O Panicast é o podcast do blog Universo Pânico, onde nós reunimos para conversar sobre o pânico da TV, o pânico da rádio e em tudo mais que seja parte do universo em si, tá ok? Temos hoje aqui várias pessoas que há um tempo não aparecem. Temos André Locutor. Tudo bem, André Locutor? Olá, Jonatas Andrione. Bom dia, boa tarde, boa noite para você e todos que fazem parte desta família Panicast. Ok, temos também o Kainan Fanny. E aí, Kainan, beleza? Opa, fala, Andrione, tranquilidade. E aí, rapaziada, assim, vocês que estão ouvindo o programa, vocês deviam saber que Jonatas Andrione é, na verdade, um Silvio Santos do Universo Pânico, porque ele escolhe os horários pra gravar, que são os mais insólitos que tem, entendeu? Tipo, uma da manhã, um negócio assim. E o Samir reclamou estilo Adriano Galisteu aqui no backstage aqui. Ele tá meio bravinho com o Jota. Se vocês treinarem o Samir de mau humor, já sabem por quê. Temos Leandro Rezende. E aí, Leandro, beleza? Ronaldo. temos Matheus Batmania também, que já há um tempo que não aparece no Panicast. Beleza, Matheus? Beleza, uma obra. Eu fui excluído desse blog, desse podcast. Estou retornando por causa que eu apelei para Eduardo Sterblitz. Então, temos também Samir Palmas. Beleza, Samir? Opa, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, muito boa madrugada a todos que estão acompanhando o Cast 74. E é isso aí, estamos reunidos mais uma vez neste cast que agora é mensal, né? Temos também o Vander Bruno. Todo mês um cast novo pra você. Cala a boca! Temos também o Vander Bruno, que é aí dos primórdios do Panicast. Bom, eu não escutei nada que você falou, mas se você falou tá certo. Tranquilo, muito, muito boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? Tudo 100%? Não, falei que você, junto com mais meia dúzia aí, está nos primórdios do Panicast. Continua falhando um pouco a ligação, mas tudo bem, vamos tocar o barco pra frente. E temos também o Marco Aurélio, que não vai falar hoje, mas está ouvindo aqui. E na abertura eu quero falar o seguinte: anteontem fizemos uma tentativa de gravação, então quero deixar aqui registrado o agradecimento a Dri, que ficou aí na parte da tarde com a gente, participou de tarde. Nós tentamos fazer um Panicast, mas devido a um pique de luz, perdemos a gravação. Então agradecer quem participou aí pela tarde, mas estamos fazendo uma outra tentativa. Se você está ouvindo essa gravação, é porque deu tudo certo, tá? Então eu quero aqui o meu momento de retratação, que eu fui citado no Panicast anterior, que o Samir botou lá um trecho falando que o Panicast ia durar Então, é, o que acontece? Se você me permite, Samir? Pois não. Se você me permite, quero aqui fazer um esclarecimento a respeito do Panicast anterior que eu estava presente. Você colocou aquele trecho onde eu disse que, a exemplo dos Beatles, que não existem mais, e tem muita gente que ainda gosta dos Beatles, e hoje em dia também existe podcast dos Beatles, o Panicast vai continuar, sim. Se o Pânico acabar, também continua. Mas o Marco Aurélio, do alto da sua sagacidade, dos seus muitos anos completos, e da sua experiência de vida, ele me ensinou que o burro deve ser devidamente tocado. Então, primeiro você toca o burro, e depois vem, né, toda a diversão. Então, que seja anual, mas o Panicast vai ter para sempre. Então, não contem com a regularidade de antes, Panicast semanal, toda sexta-feira. Então, hoje em dia, estamos revezando eu, Samir e o Kainan, na apresentação e edição. Então aguarde aí que o Panicast a qualquer hora aparece, igual o aquele negócio de urgência da Globo. Qualquer hora aparece. O plantão, exatamente. Mas o plantão ainda é bacaninha, tá mais pra grade do SBT o Panicast. Isso, grade do SBT. Beleza. Exatamente. Então, o que acontece? Matheus, vou tirar você da conferência. Lembra enviado. Dos Simpsons? Os Simpsons no SBT nunca tinha horário pra entrar. Exatamente. Assim. Aparecia da Galisteu. Como vai, Galisteu? Como vai, Galisteu? Era logo após o passo-repasso. É, o Panicast não é mais semanal. Logo após o passo-repasso. O Panicast não é semanal, também não é mensal. Ele vai ter pra sempre, nem que seja anual, uma reunião no fim do ano, mas vai ter. Vai esperar. Demorou 70 anos. É como eu disse, tem a missa de sétimo dia. Tem a missa de 15 dias, a de 30 dias, a de um mês, de 6 meses, vai ser assim, mano. Então, aí... Até que morreu. Pra você ver que tem que tocar o burro, né? Cast. Então, começando, eu separei aqui três temas pra gente poder conversar. Nós que gostamos do Pânico, nós não somos... Eu não acho que a gente se enquadre no estilo de ouvinte padrão. Acho que a gente é mais crítico e mais perspicaz e sagaz do que os demais, porque a gente não... Quando é pra elogiar, a gente elogia, e quando é pra criticar, a gente critica. Então, eu separei três temas aqui pra gente conversar, que é o seguinte... Recentemente teve a saída do Fábio Rabin do Pânico, e o Fábio Rabin fez um post lá no blog dele explicando a saída e tal, mas ficou por isso. Ninguém sabe qual o real motivo. O Senna esteve na tentativa de gravação que fizemos anteontem, e o Senna disse que o Rabin não estava satisfeito e o pessoal também não estava satisfeito com ele, então fizeram um acordo, digamos. Posso assim. Falar? Rica. Eu perguntei pra Amanda no Orkut. Não. O motivo do Rabin saiu, um dos motivos do Rabin saiu foi porque o pessoal pediu pra ele parar com a apresentação dele, com o stand-up que ele fazia, pra ele ter mais tempo pra TV. E ele não quis, ele quis continuar com o stand-up e não continuar com a TV. Ah, tá. Então ele optou pela carreira só. Olha só que engraçado. Ele optou por trilhar a carreira dele do que abrir mão. É, ele preferiu continuar com o stand-up, porque dizendo que ele não tá tendo muita oportunidade no Pânico. E ele ia arriscar demais, deixando o que ele tá fazendo pra tentar uma coisa que ele não tem certeza ainda, é trocar o certo pelo duvidoso. Mas ele fez o contrário do que o Evandro Santo fez, porque o Evandro Santo foi lá como entrevistado e agora é empregado. Mas só que o Evandro tem mais destaque do que ele, né? Ele não teve tanta oportunidade quanto o Evandro. Ah, mas tem que se analisar também a oportunidade de cada um. Mas tem aquele, eu não sei se é provérbio que fala, ou ensinamento, ou sei lá o que que é, que diz assim, você já tá, acabou de entrar no ônibus, já tá querendo sentar na janela, tem que ir, né? O cara tem que ter paciência. O problema é que nem na janela ele não tava sentado, nem no corredor ele tava sentado, ele tava lá no bagageiro. Quem, vocês têm opinião? Fala, Matheus. Hoje, na televisão, eu estava assistindo a TV Gazeta, um programa, acho que é da Amanda Françoso, não me lembro ao certo, e estava lá participando o cover do Beatles e tal, e quem está lá de convidado? O Mendigo, né, da Record, e o próprio Fábio Rabin. estão juntos. Eu não pude ver inteira a matéria. E o que eu achei engraçado foi que a apresentadora comunicava que eram integrantes do Pânico na TV Gazeta, lá participando. Aí eu pergunto, será que ainda o mendigo, o Rabin, todo esse pessoal que já saiu, pode ser considerado do Pânico nos dias de hoje? Peraí, eu não entendi uma coisa. Aonde que o Rabin tava com o mendigo, que eu não entendi? Na TV Gazeta. Nossa, o que você tá fazendo lá? Estavam de convidado em um Amanda François, se eu não me engano. Matheus, mas também você assiste TV Gazeta também? Pelo amor de Deus, hein? Nossa Senhora. Olha, isso é coisa da minha vida pessoal e eu gostaria que você não se intrometesse. Menino, alguém tem uma opinião a respeito da saída do Rabin? Eu achei que o Leandro falou pode até se justificar, mas não temos uma, como diz, uma... Isso aí você viu de onde, ô Leandro? Tava eu, Cebola e ele conversando pelo Skype. Ah, então tá resolvido. Então não tem mais o que se discutir, então. Poxa, só aproveitando eu que tava sumido, eu achei o Rabin muito sem graça, mas muito sem graça mesmo, muito... Aquelas coisas dele muito idiota, inclusive eu cheguei a ver um vídeo do stand-up dele, pô, muito sem graça o Fábio Rabin. Aqui, mas eu não entendi uma coisa. Eu perguntei pra Amanda pelo Orkut, porque o Rabin não me responde, não sei o que acontece. Mas eu perguntei pelo Orkut pra ele não responder, eu perguntei pra Amanda, não quis responder, então achei que era uma coisa meio uma briga, sei lá. Talvez o Emílio possa ter comido o Rabin do Fábio Rabin. Aqui, mas vocês agora acham... Agora o negócio é o seguinte, eu queria fazer um... Sim, diga. Adriano, Ana. Eu queria fazer um comentário, é o seguinte, será que o Rabin, depois que houveram esses episódios todos, né, essas mudanças de quadros aí que ele teve, será que em algum momento ele se sentiu censurado ou então tolhido na liberdade de expressão dele como artista na questão de fazer os quadros que ele estava fazendo no Pânico na TV? Eu não acho, eu acho que realmente é aquele caso de fazer sucesso com um quadro e cair no gosto do público e dar audiência, porque realmente, pelo que eu sei, na TV o que eles estão atrás é dar audiência. Uhum. Tô falando besteira, mas... Samir? Alô, Samir Paula? Fala, Samir. Será que o Samir dormiu? Alô? Mas eu fico pensando o seguinte, eu acho que pra alguém assim que trabalha nesse ramo de celebridades e tal, e ator, eu acho que o máximo que o cara pode alcançar é aparecer na TV. Agora eu fico realmente, igual o Leandro falou que ele saiu por esse motivo, eu fiquei de cara mesmo. Não, mas olha só, o Jonathan, o Rabin, ele fez vamos dizer assim, ele o Daniel Zuckerman nem tanto, porque agora esse impostor até que tá dando um movimentinho, mas o Rabin, ele fez os piores fases. Eu só vou falar que eu gostei daquele Silver S, porque você sabe, o pessoal deve saber que eu curto Hora da Morte, Amy Winehouse e tal. Mas olha só, o cara, na minha opinião, no meu ponto de vista, ele teve que ir ao vivo no programa, né, com aquele personagemzinho dele. Coisa que o pessoal do Pânico não tem que fazer. Tipo, o Evandro, o Christian Pior, para ter o sucesso, ele não teve que ir ao vivo no palco. Eu só vi ele ao vivo no palco, acho que uma ou duas vezes, né, essa daí do impostor. Ele não tem que ir lá no palco, sentar, ficar o programa inteiro, como o Silveiro e o Silveirinha, né, os personagens tiveram que ir, levar a fita, fazer aquela historinha e tal. Agora eu quero saber de cada um, na tentativa de gravação que fizemos, a Dri falou que vai sentir falta... Do Rabin no Pânico por motivos óbvios. Eu quero saber de cada um. O Rabin vai fazer falta? Samir, você acha que vai fazer falta? Olha, rapaz, sempre que sai alguém, faz falta. De alguma maneira ou de outra, faz falta. Eu acho que o Rabin era um cara meio sem noção, assim, meio carta fora do baralho, mas que dava pra ser utilizado. Tipo, aquele negócio de fazer uma piada, opa, não foi legal, volto daqui a pouco. Ele tava se tornando engraçado por ser sem graça. E ele tava tentando adaptar o teatro no rádio, né, que é uma coisa muito difícil. Você vê que o Polvilho também não tem graça. Você vê que o nosso querido lá, o Barbudinho, como é que é? Eu esqueci o nome. Paulinho Serra. Paulinho. O Paulinho Serra fica engraçado por quê? Porque ele faz o véio. E daí ele fica engraçado. Se ele fizer ele, se for ele, que é o caso do Rabin, vai ser sem graça. Então ele se veste no personagem do velho pra poder ficar engraçadinho. A mesma coisa o Polvilho. Então, se veste no Polvilho. Então, talvez se o Rabin tivesse um personagem, talvez seria melhor, sei lá. De repente. Não, tem personagem ele fez, mas foi ruim. O César Polvilho é um personagem bom, legal. Mas o Rabin teve um personagem o quê? Silveirinha. Não, isso, essa observação que você fez é importante. Só um minutinho, Jonathan. Sim, fala, André. Não é ele que estava tentando não era ele que estava na tentativa de fazer emplacar o Joshua? Não era ele que estava interpretando o Joshua? Não, o Joshua é o Zuckerman. Certo, tá certo. Tá legal. Aqui, mas essa observação que você fez... Peraí que eu vou dar um gole na vodka ali. Essa observação que vamos você fez... Vamos tornar junto, Leandro. Se você pensar, por exemplo, o Bola é um dos meus preferidos e ele é ele. Mas ele realmente não é... é por exemplo, como você falou, se de repente o Paulinho Serra fosse ele, não ia ter muita graça. Agora o Paulinho Serra faz o véio e fica engraçado. E talvez o caso do Rabin seja esse mesmo. Se tivesse feito um personagem, entendeu? Porque, por exemplo, o mendigo mesmo. O mendigo, tanto na TV quanto na rádio, ele era o mendigo o tempo inteiro. Não era Charles. Sim, mas ele já é de rádio. O Rabin vem do teatro. O Polvilho vem do teatro. O Paulinho Serra vem do teatro. E o Rabin do teatro. Eles estão se adaptando pro rádio. Então talvez seria o caso de que o Rabin não faz personagem, só faz stand-up. Exato. Porque o caso dele é o stand-up. Gente, mas vamos ver o caso aqui. No rádio não funciona o stand-up, não dá certo, entendeu? O que ele fazia no começo do programa ali, de falar do Rubinho, de falar que ele chegou no hospital, de falar isso aí, é engraçado se ele estiver no palco e estiver gesticulando. Ali na rádio não fica legal. E fora que os caras interrompem, né? A turma fica pilhando, fica enchendo o saco. Exato. E aí perde graça mesmo. Não, vocês agora me ofenderam com uma coisa. O Paulinho Serra, por exemplo, ele consegue fazer uma coisa engraçada e tal no stand-up, mas sendo ele, por quê? Porque ele fala da biografia dele. Tipo, um fato engraçado na peça dos Desnecessários é citar quem lembra dele na novela Duas Caras. O Pânico, isso não ia funcionar porque ele não é o alvo sempre. Agora, se tipo, pegar o Verbo, como já fizeram, e falar, ah, quem lembra aí do Corvo? Quem não lembra? Quem é o Vesgo? O Vesgo, ai, não fala, Silvio. Aí tá. Oh, não. André Locutor, você acha que o Rabin vai fazer falta na rádio, na TV? Foi tarde? O que o pessoal colocou aqui, muito bem dizido, como diria o Samir, eu acho que com certeza ele vai fazer falta. Agora eu me pergunto aí, eu pergunto a todos aí, né? Se a questão do problema do personagem dele, né? Ser focado muito no regionalismo, aquela coisa do playboy, né? Do playboy paulistano, o cara que conhece todo mundo, tá em todas as festas, quer aparecer com não sei quem, entendeu? Então você acha que ele vai fazer falta, então? Ah, eu acho que com certeza, eu acho que vai fazer falta, sim. Kainan, e você, sua opinião a respeito? Pode falar que eu prefiro dar espaço pros outros pra depois eu poder falar a minha opinião, né? Pode falar já. Sim. Você acha que o Rabin fazer falta no programa? Eu acho que o Rabin, ele tava muito, como eu posso dizer, fora do lugar dele, assim, não, ele não tava se sentindo em casa no Pânico, entendeu? O humor dele é muito stand-up, entendeu? Ele não tem um personagem como o Daniel, como o Eduardo, como o Paulo, entendeu? Então eu acho que foi melhor tanto pro Rabin essa saída do programa, pra que ele procure algum projeto, pra que ele possa engrenar na televisão. Não sei. Wander Bruno, Rabin já foi tarde, vai sentir falta? Não, eu acho, na minha opinião, uma opinião própria, eu acho que ele vai fazer falta, principalmente pra rádio, porque eu acho que ele foi muito mal aproveitado, tanto na TV quanto na rádio, porque ele fazia mais ou menos aquele exatamente, pra mim. Ele tava tentando, cara, eu acho que cara o problema foi ele. Sim, Vai escala, pessoal. Eu acho que é o seguinte, ele tava tentando pegar o lugar ali do Ceará. Ou seja, talvez ele estivesse querendo ser um engraçadão da turma, pelo menos na rádio, né? Então isso pode ter prejudicado ele um pouco. Mas eu acredito que ele vai fazer mais falta na rádio, por causa que apesar dele ser sem graça, o pessoal zoar e tudo, mas... Tipo assim, igual o Samir falou, de tão sem graça que ele é, ele chegava a ser engraçado. Então eu acho que principalmente na rádio vai fazer falta. É. Mas isso daí é o papel do César Polvilho, de ser sem graça e tornar-se engraçado. Mas nem sempre o César Polvilho tá na rádio. O Polvilho é bobo, é diferente. É, o Polvilho já é outros 500. Agora, em relação à TV, eu acho que... Eu não vou falar, não? Ah, desculpe, Leandro. Ai. Obrigado, é porque só tô vendo só o monocast aqui, hoje. Não, quer falar também. Diga, Leandro, vai, o Rabin, qual a sua opinião? Não, eu acho assim, o Rabin, ele não teve sorte nos quadros da TV que deram pra ele. O que tava dando certo, teve que tirar por causa de uma ordem da justiça, que foi o Na Madruga, que ele era o mais exagerado que o Daniel, ele era o foco mais do que o Daniel. E na rádio, cara, ele não pegou o tempo, ele não pegou o macete da rádio, sabe? E ele não tava tendo tempo também, os caras já estavam pegando o pé dele, já tava criando aquele desconforto lá. Eu acho que foi o melhor ele ter saído foi justamente por causa disso, pra ele procurar o caminho dele, igual o Kainan falou. Mas vocês não acham que, por exemplo, o cara quando ele está assim, nessa vida de teatro, está correndo atrás do showbiz e tal, pra ele chegar na TV não é o último passo? Mas talvez ele usou a TV também, o Jonas, ele usou a TV pra divulgar o trabalho dele, talvez com isso ele aumentou a procura por ele, entendeu? Pelo programa dele. Ou talvez por causa do pouco espaço que ele tava tendo, ele não tava tendo tanta repercussão. Não, mas igual o Samir. Mas eu acho assim, nem sempre a TV é o ápice da interpretação numa carreira de um ator, entendeu? Eu acho que a pessoa, eles optou. Igual, tem muito ator bom em teatro que se fosse pra TV dava show, mas ele optou pelo teatro, igual ele. Agora em relação à saída do Rabin, eu só acho que se o Zuckerman continuar com o Mauro Naves será de muito interesse para todos, porque eu particularmente gosto muito quando fica aquele capacete gigante de nave. Tomara que o Zucker continue. E a vinheta do Ha Ha Ha Rabin, que já estava se tornando clássica, eu fico com pesar de saber que talvez eles não utilizem mais, porque eles estavam utilizando essa vinhetinha de Ha Ha Ha Rabin para tudo que era sem graça, entendeu? Não, mas eu acho que isso não influencia nada não, por causa que se fosse o caso, eles teriam parado com o Ticaracatica do Mendigo. Ah, mas o Mendigo, você pode notar que ele é lembrado sempre, Charles, eles sempre lembram do Mendigo. Lembra do que, Charles. Principalmente essa semana foi muito, o Carioca imitou muito ele durante essa semana. Também, né? Por causa das gostosas que apareceu lá. Mas eu não sei se vocês também reparam nisso, mas o Mendigo, sei lá, parece que o pessoal tem um carinho diferente, entendeu? Já o Vinícius, o Glu-Glu, o pessoal nem lembra que passou. É verdade. Mas é porque deixou a saudade, o cara era querido pelos companheiros do programa, e se ele não tivesse renovado o contrato com a emissora religiosa, ele teria muitas chances de voltar, porque brigado ele não saiu com a galera, entendeu? É gênio, colega. Não, o Vinícius, pra quem não lembra... O problema foi o Tutinha, né, cara? Se ele saiu brigado com o Tutinha, não adianta nada. Se brigar com o Tutinha, nada adianta. Verdade. Viu? Quem não lembra, o Vinícius, quando ele saiu, ele teve lá uma briga na Jovem Pan, foi quando ele estava parando também, que ele era só amiguinho só da Samambaia lá dentro. Então, olha só, continuando, o outro assunto, saindo desse assunto do Rabi, um outro assunto que foi discutido essa semana recentemente, que foi o Evandro no programa do Gordo Visita, e ele pegou o apartamento emprestado, porque ele mora lá em cima da padaria, lá na Rua Augusta, e ele pegou um apartamento, não sei se todo mundo teve a oportunidade de assistir, tem até aí no blog. Então, eu pelo menos vi, e de saber que o apartamento era emprestado, você reparava no Evandro, ele não tinha muita, como é que fala, intimidade com o apartamento, sabe? Ele tava meio visita lá, vocês repararam nisso? Coragem! Mas assim... Eu acho o seguinte, vocês acham, a opinião de cada um aqui, vocês acham que ele fez errado? Ah, não sei, meu, tem pessoas que... querem mostrar que tem alguma coisa. Se ele quer, é dele, né? Se o cara quiser mostrar, ele mostra. Coisa dele. Eu acho que ele é uma biba pão com ovo. Fala, Leandro. Eu acho que... Só você que sabe disso. Eu acho que ele pode até ter comprado o apartamento naquela época, que já mostrou o apartamento novo. E eu acho também que o Emílio pegou no pé dele foi mais pra divulgar também, né? A passagem dele pela MTV. Pode ser também um esqueminha lá pra divulgar mais a participação dele lá. Pra gerar polêmica. Você pode ver que depois que aconteceu, depois que passou o programa, passou um dia, dois dias, nem lembram mais, nem falam mais disso. Viu, vocês não, aliás, Samir... O VM foi, perdão, fala. Samir... Pois não. Samir, é que você, num dos programas da rádio, você citou esse negócio do evento, que eles nem estavam se ligando mais, entendeu? Ficou por isso mesmo, mas você citou e, tipo, virou o tema do programa da rádio. Você deu pauta pros caras, cara. É, era um fala que eu te chupo, né? Estavam meio sem assunto. Exato. Eu só liguei e falei, pô, não é hoje à noite que vai ser o negócio na Devanda e tal? Aí começou as briguinhas, né, da bagaça. Zé Gafisa, chamaram o cara de Zé Gafisa. É, então. Aqui, pô, Vinícius, é escritura, né? Estamos aguardando a escritura até aqui, agora. Escritura. Não lembra, o último VMB teve, eu acho que também foi por destaque, o último VMB e o último troféu de imprensa. O pânico não foi e os ganhadores, vamos dizer assim, quem participou foi o CQC, que era o Danilo Gentili, no VMB. E o troféu imprensa foi o CQC que ganhou e o Pânico perdeu. Tá aí. Verdade, rapaz. Por isso, então, que o Evandro pegou o apartamento. Tem tudo a ver o que você falou. Pois é. É. Impressionante. Eu não tinha pensado você nisso. Você viu a sacanagem? Eu pegou o apartamento porque, não, porque o VMB teve a presença do CQC, que ganhou o troféu. Por isso, cara. Dois amarrantes. Gênio. Tá, não, gênio. Ô, Samir, o César Trale do Panicast. Isso, Samir. A turma, só um comentário aqui. Eu concordo com o Emílio. Tá aí o Eduardo Stephens fazendo. Pera aí, Matheus. Eu concordo, o Jonatas e a turma aí, a turma da mesinha. Foi um papelão que o senhor Christian Pior fez, entendeu? Melhor não ter aparecido, melhor ter combinado na padaria, já que é tal famosa padaria. Podia ter combinado na padaria, podia ter combinado na pracinha. Mas o cara foi fazer um negócio no apartamento dele, uma coisa mentirosa, uma coisa fake, que pegou muito mal pra ele, eu acho. O apartamento não era dele mesmo, não? Eu acho que o apartamento tinha comprado há pouco tempo, não? Eu acho que nunca podemos esquecer que o Emílio sempre fala qual é a credibilidade do palhaço. Então, exatamente. Né? Exatamente. Meu, tanto pode ser. Tanto pode ser. Existem diversas possibilidades. Pode ser um apartamento novo, pode ser um apartamento emprestado, mas o que vai ficar é só a discussão mesmo, nossa. Olha, eu quero fazer minha defesa. Eu tô falando isso por causa que eu acho que o Pânico, todos os integrantes, estão de pá virado com a MTV por causa que todos os anos era o Pânico que ia no VMB. E esse ano quem foi, não sei quem é, por isso. É o seguinte, eu queria fazer uma coisa. Eu posso falar uma coisa? Na boa, eu posso falar uma coisa? Assim, o Evandro mostrou o apartamento dele e tudo mais, mas assim, eu queria perguntar do fundo do meu coração, o que isto que o Matheus acabou de dizer tem a ver com todo o contexto da conversa? Não, só isso é o Eduardo Stablish fazendo escola, é só isso. Ah, tá, desculpa. Então continua com o programa, João. Você tem que tocar o programa toca de caixa. Tá faltando aquele espírito Wolf Maia que você tem, calma, cara. Kainan, você... Pera aí. Ó, levando, pera aí, Romário, pera um pouquinho, Romário. Levando vai, em consideração... Levando em consideração as possibilidades... Sem palavrão. Levando em consideração as possibilidades, se o Evandro pegou emprestado o apartamento, Kainan, você acha que tem algum problema? Não, porque se pegou emprestado, ele pegou emprestado de um amigo. Então, e ainda mais se pegou emprestado é coisa dele, cara, da vida dele, entendeu? Mas cada um na sua, eu não mostraria um apartamento que não é meu, entendeu? Em rede nacional, eu não faria isso. Agora eu concordo. Mas ele não é você... Mas, Matheus, eu não perguntei sua opinião. Eu só Peraí, Matheus. Não, eu acho o seguinte, eu acho que o problema do gordo é o gordo visita, não é? Isso. Se o gordo vai visitar a casa da pessoa, pra pessoa mostrar a intimidade, mostrar na sua casa, mostrar os detalhes das coisas, ele tem que mostrar a casa dele, não pode mostrar a casa de outra pessoa ou do que vai comprar ou não sei o que. Ele tem que mostrar onde ele tá morando e não é aquele lugar, então tá errado. Mas, gente, vem cá, será que ele não pode ter feito isso por uma questão de segurança também? Não sei. Ah, tá, mas assim... Então, por segurança ele não grava o negócio, então. Ó, por segurança eu não quero participar, gordo. Vai lá, faz com a Claudinha Leite lá, que acabou de ter filho. Não faz comigo, exatamente não. Exatamente o que eu falei, meu Samir. A mesma função que você tem, eu tenho. Fecho contigo, viu, mano? É isso aí, toca aqui. Só recapitulando, o Gordo Visita já entrevistou em ordem cronológica do Pânico a Sabrina, após a saída, o Repórter Vesgo, o Ceará e agora, se eu não me engano, o Evandro Santos, que não deve estar faltando ninguém. É, aqui, ele foi na casa da Samambaia também. Deixa eu só fazer uma observação aqui. Eu tava me esquecendo. Deixa eu só fazer uma observação que o Kainan tinha falado há um pouco tempo atrás, falando que o Matheus fala uns assuntos que não tem nada a ver. Mas o Matheus, ele faz aqueles comentários que é igual quando você pega uma revista da MTV, aí você tá lendo uma matéria e aí tem um balãozinho assim do lado que fala sobre um termo específico. Por exemplo, você tá lá lendo uma matéria que cita uma banda, aí vem um balãozinho assim ligando o nome da banda e explica uma coisa rapidamente sobre a banda, entendeu? Então, por exemplo, a gente tá falando sobre essa polêmica que teve aí do Evandro, se a casa é verdadeira ou não, como ele participou do Gordo Visita, aí o Matheus já faz o adendo falando, tipo assim, é como se fosse um plus, entendeu? É só uma informação, ele lembra do Gordo Visita e lembra que já teve outros entregantes do Pânico que também fizeram o Gordo Visita. Entendeu? Então, tá legal, mas assim, eu acho que você tomou da mesma substância que o Matheus tomou antes de vir pra cá, entendeu? Não é pra nada, não. É porque eu ia falar no ar. Não, o negócio que. Tudo bem, ele falou uma coisa que anexa pra outra, mas da outra vez ele tava falando de troféu e prensa, a gente tava falando de Gordo Visita. É uma coisa. Mas, cara, eu consegui unir, olha só, o VMB. Eu falei isso todo. Não, eu tô. Eu só. Foi nos dois. Eu só. E daí a MTV. Não, eu sei que o Matheus. Era o seguinte. O Matheus viaja. O Matheus viaja, mas ele é criança. Eu tenho irmã que é mais ou menos da idade dele. Então, quando você tem um convívio. Nossa, quando você tem um pior criança, passando a hora de exagera, Johnny. Exagera, Johnny. Quando a gente tem um convívio. Quando a gente tem um convívio, tá, gente? Eu acho que esse comentário é igual um jogo de futebol. Se você tivesse tido jogo de futebol, aí sai exatamente. O jogo, o cara pega e fala: vamos ver o gol no outro jogo. Isso é legal. Agora, se tá passando um jogo de futebol aos 30 minutos, o cara fala: vamos dar uma olhadinha agora na casa do Big Brother. Olha lá. Caramba, o negócio totalmente diferente. Seria tipo o Silvio Luiz narrando o jogo de domingo. Tipo o Silvio Luiz narrando o jogo de domingo. O Silvio Luiz narrando Corinthians e Santos. E do nada, aos 30 minutos, ele começa: olha só, Brasil e Itália na Copa de 70. Olha só, Pelé, passa pra Tostão. Porra, não sabe. Não, ele fala a cotação do dólar. Dólar comercial, 2,30. Ô, Jonas, um detalhe interessante que você falou sobre o Matheus e criança. Você pode ver que agora ele tá começando a criar uma personalidade. Então ele tá, não sei se sou eu que tô reparando, mas ele tá espelhando totalmente no Samir, até o jeito de falar. É claro. É o Samir com 11 anos. Eu já falei isso. Vocês... Não, eu protesto. O nosso amigo Matheus, ele é Amanda ontem. Eu lembro que o Samir. Eu lembro que eu tenho uma gravação de 94, só me tinha a voz do Matheus, cara. Aqui, ó, mas o Kainan tá aí falando que me criticou que um dia eu disse que o Matheus era o futuro da comunicação, mas quando... Eu te critiquei não, ainda te critico. Então, viu? Mas ainda quando o Matheus... Quando o Matheus tiver uns 25 anos, que o Panicast tiver no 102, 103... Aí, nós vamos estar com 40, só aí, pra informação. Aí a gente conversa o que aconteceu com o Matheus, se ele virou o futuro da comunicação ou não. Tá falando como se ele fosse Roberto Marinho. Relógio, Roberto Marinho da comunicação. Roberto Marinho. Isso aí pelo relógio. Não, aqui, empresário. Não. Agora é deixa eu só. De pera aí. Deixa eu só puxar. Eu acho que o Matheus é um anão. Peraí. Já saindo desse. Tempo de rádio, Chuchu. Tempo de rádio. Fala. Namorada Maísa. Peraí. Já saindo desse assunto do Evandro lá no Gordo Visita, um outro assunto que eu quero colocar é o seguinte. Eu, como disse anteriormente, segui as dicas de Marco Aurélio, que é o mais idoso entre todos nós aqui e sempre o mais sábio, e o burro deve ser tocado antes de tudo. Então, eu estou trabalhando na hora do programa da TV, então eu tenho acompanhado tanto o programa da TV quanto o programa da rádio. Quero até fazer um agradecimento aqui a Gil Lopes, que grava e posta no YouTube, e a todo mundo da equipe UPREC, que grava diariamente o programa da rádio, né? Farral, Rafael, Kainan, Marco, a galera aí que grava. E o que acontece? Lauro, não esquece do Lauro. Exatamente. Então agradecer toda essa galera. Então, por causa do burro que está sendo tocado, que temos contas a pagar, estou acompanhando mais o Pânico pelo YouTube e baixando os programas e ouvindo posteriormente no MP3. Então eu fui surpreendido pelo tal do Ronaldo, que eu ouvi o último Panicast e eu não tinha ideia do que era. E eu falei, gente, como é que acha esse negócio do Ronaldo? Eu não estava entendendo. Depois que eu fui ver que a matéria era do Corinthians, acho que era da estreia do Ronaldo, uma coisa assim, não era? Era mais ou menos isso. E aí tinha um depoimento lá do daquele carinha com cabelo louro e ele só falava Ronaldo. Não, ele falava Ronaldo, aí depois de um time ele falava, né? Brilha muito. Espero que você brilhe muito. Nessa tentativa de gravação que fizemos anteontem, eu e a Adri e os presentes conversamos a respeito disso, que a capacidade do Pânico de inventar essas vinhetas, esse humor nonsense, que é o humor perturbado e sem sentido, né? Então a gente está discutindo em relação a isso, que todo mundo... Posso fazer um parênteses? Sim, posso fazer um parênteses? Não. A capacidade do Pânico inventar as coisas e tudo mais, também concordo. Porém, sem querer ser metidão e um cara chato, junto às pessoas que estavam gravando aquele último cast, você pegar a data da gravação do cast, foi uma terça-feira, e a primeira vez que eles exibiram o negócio foi no domingo. E eles exibiram só na matéria do Corinthians, o cara falando do Ronaldo. Depois do cast na terça, que saiu na sexta, entrando o Ronaldo o tempo inteiro, e depois no outro domingo eles começaram a usar o Ronaldo em qualquer matéria. E legal, assim, né? Você quer dizer que a gente foi pioneiro nesse negócio do Ronaldo, de explorar o termo Ronaldo. Ronaldo. Não com a intenção, mas... Agora. Olha, eu quero... Dizendo também que eles têm ouvido e tirado a ideia de ter ouvido também, acho que não. Deixa eu só fazer uma observação, que é o seguinte. Nós conversamos em relação a esse Ronaldo aí nessa tentativa de gravação que fizemos anteriormente, e a gente tem que atentar para um seguinte fato. O que que acontece? No Panicast 45, não sei se vocês recordam, vou até colocar um trecho depois do que eu disser. No Panicast 45, nós tivemos a participação da negra de atitude, que é aquela negra que liga lá no... Ela é de Belo Horizonte. Pera aí. Ela é bonita, ela liga de Belo Horizonte, ela tem uma voz grossa, assim. E o que que acontece? Voz grossa não, uma voz aveludada. Isso, uma nessa época aveludada. Do Panicast 45, foi próximo daquela, como é que chama? Teve aquele negócio lá dos travecos com o Ronaldo, aquele... Sim. Isso, aí o que acontece? O Erlon tava participando conosco, e a negra de atitude... tem aquela voz grossa, e o viado ficou mandando a vinhetinha o tempo todo. Ele me escreveu por chat no Skype e falou, essa negra de atitude tem uma voz parecendo de travesti, e ele ficava o tempo inteiro mandando vinhetinha, Ronaldo, isso, aqui ó, a data do Panicast 45 é 24 de junho de 2008, então assim, não é querendo gabar com nada não, mas o Erlon que começou com esse negócio de Ronaldo há mais de 6 meses atrás. Olha, igualzinho o comentário do Matheus. Não, mas esse podcast tá perdido. Falando, isso aqui vai ser patrocinado por uma indústria de vodka, cara. O próximo programa vai ter até as vinhetinhas de vodka. Não, Samir, você não entendeu? Estamos conversando. Não, eu entendi. Pode seguir. Pô, que legal, né, cara? Panicast! Eu acho que a negra de atitude entrou, é isso? Acho que ela entrou e ficou assustada com vocês e já saiu. Deixa eu ver se ela quer voltar. Natália? Oi. Pois, né? Tem alguém me ouvindo? Todos? Não. Eu tô porra, agora a gente já não tá ouvindo mais porque estamos surdos. Ai, desculpa, gata, é emoção. É a Adri que me surdou. Mas você vem com a caravana de onde? Oi, Natália, tudo bom? Tudo bem, querida? Você tá falando de onde? São Paulo. José. Ronaldo. Ah, você deve estar estranhando, né? Porque minha voz é meio grossa, mas fazer o quê, né? Paciência. Ronaldo. Eu sou um bobo, é só ignorar, Natália. Faça como eu, ignore. Ronaldo. Até o Henrique. Tudo bem, espera. Nossa. Cabeça pra esse pouquinho. Ah, vai. Olha, gente, eu tô indo pra Minas domingo, tá? Eu quero uma festa, uma recepção quando eu estiver chegando, ok? Pô, que cidade você vai? Tá, querida. Você mora aqui em Belo Horizonte. Então, tô indo pra Barbacena. Ronaldo. Nossa, prepara, que lá falta pouco na geada, viu, bem? Panicast. Vocês lembram no final do ano que teve aquele prêmio da vinheta do Pânico e quem ganhou foi o Nossa? E ultimamente não tem passado o Nossa. Aí eu queria saber, esse Ronaldo, esse cidadão anônimo que fica estampado no Pânico por falar Ronaldo, será que ele vai ser encontrado? Será que vão deixar em branco? Será que é só uma vinhetinha a mais? O que, que será? Cala a boca, Matheus. Meu Deus do céu. Fala pra ser verdade, viu? Tá. Tem o pessoal que tá tomando um remédio estragado. Ah, ah, ah, ah, ah, tá. Nossa, mas segunda agora o Matheus me lembrou o Rapim, cara. Não, segunda coisa, agora Leandro. Dá licença. É. Aí, ó, de novo? Outra coisa, de novo, licença de novo. Eu falei que era duas coisas. Liga, rapaz. Fala. Nossa senhora. Fala. Você não sabe contar, eu falei que era duas coisas. Segunda, e aquele nossa. Cidadão lá? Que a Sabrina prometeu um beijo, o Emílio já fez camisa, já fez pôster e tal. Será que vai aparecer? O que será que vai acontecer? Matheus, eu posso te responder essa pergunta? Eu posso te responder essa pergunta? Não, eu vou ser rápido, olha só. Nenhum de nós trabalha na produção do Pânico. Só por essa razão, a gente não sabe se ele vai se encontrar. Ai, ai, então, ai, ai, seguindo com o programa, Jonathan Zandrione, por caridade. E Leandro larga de murrinhar a porcaria da voz. Passa logo essa garrafa. Seguindo. Ai, ai. Então, não é isso. Basicamente, os temas que eu tinha eram esses. Então, agora está aberta a discussão, tanto do programa da TV quanto da rádio, sem ordem cronológica. Eu quero só deixar aqui uma opinião. Eu fiquei sabendo que o Dr. Ray ia participar lá da rádio, tá? O Dr. Hollywood ia dar entrevista. Eu não estava achando que seria uma entrevista boa. Eu achei que ia ser uma porcaria, ainda mais quando eu vi que o Zuckerman, que começou o programa, eu falei, nossa senhora. Mas eu me surpreendi muito, porque é aquele lance que a gente já tinha discutido, que quando o Emílio não tá, o pessoal não tem rédea, não tem freio. Ronaldo. Não, é verdade, você disse bem. Aliás, muitos gostam até desse estilo sem rédea do programa, entendeu? Sem o Emílio do programa, porque quando o Emílio tá ali, o negócio cola com mais seriedade, com aquele negócio com o sofá da Hebe, entendeu? Não, já quando ele não agora, tá no negócio, Jonathan, né? Sim, pois não. Você assistiu ou você ouviu o Dr. Ray? Eu ouvi, mas eu já baixei o vídeo lá da equipe do PREC, porque eu sei que o pessoal ficou... O Bola mesmo, Bola tava louco. A Amanda e a Sabrina passou lá aquele batonzinho que aumenta a boca e o Bola tava... Vou dar um beijo na sua boca. É porque é o tal negócio. Foi uma entrevista que, se você assistir, você vai gostar. Se você ouvir, você vai ficar boiando em muitos momentos. Era uma conversa até que eu tive com o Marco Ambrélio, do Rio de Janeiro, do Guanabara. Um abraço, Marcos. E é mais ou menos por aí. Não, e o bacana da entrevista foi na hora que o Carioca chegou. Ele começou, já chegou doctor também, entendeu? Chegando falando sobre uma técnica agora. Não, é, uma técnica que tava lançando agora. Que o cara, até os 10 anos de idade, ele aplica uma injeção ou toma uma pílula que ele vai decidir o que ele vai ser com 20 anos. Tá? Pelo amor de Deus, me ajuda aí, gente. Tá doido. Vai decidir se vai ser mulher ou homem. Disse que tá fazendo uma revista científica. Tava louco. Eu acho que o cara tomando aquele remédio estragado lá que você tava falando. Eu acho que eu vou parar de beber vodka, que eu não vou dar conta de terminar o programa desse jeito. Vamos continuar aí. Te falei pra você passar a garrafa. Ouvi. Você fica tomando sozinho. Não passa. Fala, é meu. Não é precious. Não é precious. Aqui, outra coisa que... Peraí, não... deixa eu falar nisso. Fala, Matheus. Ah, meu Deus. Eu ainda não ouvi nem dia. Eu vou tentar baixar bem aqui no universo. Mas só um trocadilhozinho. Alguém sabe se depois que acabou... Matheus, esquece. O Pânico começou o... O Dr. Hollywood? Cala a boca, Matheus. É, vai saber. Sabe, é o seguinte, Seguinte, Jonatas, o Samir não quer falar aqui, mas ele já me cutucou falando que quer um pouco da vodka do Leandro, viu? Então, Leandro, você tem que compartilhar, cara. Não, vou dá. Precisar de umas duas garrafas. Gente, aproveitando o Dr. Hollywood aí, esse cara não é, ele não é meio Ronaldo também? Dá bastante. Ele é meio... Bicho. Não, e o jeitinho que ele mexeu o cabelo, e a risadinha dele. Não, e o Emílio? A mulher dele falando. É bonitona. Pô, a mulher dele é muito gata. Tá louco. Não, mas eu tô falando da risadinha dele, pô. A risadinha dele é uma coisa linda, totalmente Ronaldo. Não, o cara tem uma tendência pela gravata rosa que eu nunca vi. Inclusive num episódio do Pânico na TV, né? Que o Emílio. Fala, mano. O Emílio já tava de saco cheio, né? Eu acho. Aí ele foi chamar o. A chamadinha lá da Daniela Albuquerque, do Dr. Hollywood, e ele falou, ele comentou lá em palco com todos, e eu ainda acho que esse Dr. Hollywood queima. Pô, é meio estranho, né, um integrante da casa falar isso pra outro. Não, ele mandava, ele rasgava elogios ao Carioca, nossa, mas você era pra ser médico, tal, não sei o quê, você entende muito sobre a medicina. Falei assim, Carioca, você não fica esperto, você vai rodar hoje, meu querido. Não, você conhece, você sabe o que é um negócio chamado iPhone, cara? Ele deve acessar a internet na Wikipédia antes do programa e ficar pesquisando sistemas pra ficar jogando na entrevista. Porque não é possível, cara, ele saber de cabeça. Peraí, toca aí, peitinho. Ai, Deus. Aí, outro assunto, querendo. Peraí. Outro assunto. Ô, gente. Ah, viu? Alguém pode me informar quem é que faz aquela. Matheus, que o funk do peitinho? É o Carioca e quem mais? A tua mãe. Ela com o Carioca. Junta os dois e fazem o um negócio. Só mãe. Calma, Galisteu. Peraí. Calma, Galisteu. Gente, só pra mudar um pouco o assunto. Desculpa, é que é o Carioca e quem mais que faz o funk lá, pô. Ô, Carão, vai uma dose aí, ó. Toma. Aleluia, velho. Ah, ainda bem que liberou, velho. Parece a capitania. Só ver mais uma pra você aí, ó. Obrigado. Enquanto você se serve... Cala a boca, Matheus. Enquanto você se serve... Um assunto relacionado ao bastidores. Qual que é a vinheta, ô locutor? Vamos falar um pouquinho dos bastidores do programa Pânico. Sensacional. Obrigado. Então, em relação aos bastidores, o Bola terminou o namoro com a Carol e na Lécio. E você vai falar disso mesmo no programa? Claro. Você vai falar da vida pessoal dos caras no programa? E vocês podem reparar que o Bola está mais saidinho. Não sei se vocês repararam. Está daqui a TV pouco fama. Ele. Daqui a pouco ele volta a. Como é que fala? A. Encontrar as moças da noite? O cemitério. Então, eu acho que ele vai voltar a andar de carro com o som alto na porta da faculdade lá de São Paulo. Aqui, você entra no Orkut. Você entra no Orkut. Cala a boca, Matheus. Dá um tempinho. Você entra no. Matheus. Eu entrei no Orkut da Carol. Meu voto é sim. Eu entrei no Orkut da Carol e ela tirou. Tinha um monte de. Tinha um álbum inteiro com um monte de foto do Bola e ela tirou todas. Eu não vou falar mais sobre isso porque eu tô com medo. Entendeu? Medo. Eles terminaram o namoro. Isso você tá sabendo, não tá? Mas você tá falando de Orkut da moça, entendeu? Não sei se é legal a gente ficar falando disso no ar. Responsabilidade jurídica, meu amigo. Não, isso aí. Só tô comentando que o namoro acabou. Tirou as fotos, acabou. E o Bola... É que meu Armani tá na lavanderia. Eu não posso tirar ela agora. Então mas vocês repararam que o Bola tá mais soltinho? Muito bem, Jonatas Andrione, de Minas Gerais, RG, por favor. Pera um pouquinho, Matheus, você tá falando demais. Vocês repararam ou não repararam que o Bola tá mais soltinho? Essa semana, o Bola, as mulheres de capa de revista, até os jogadores de rugby lá, que foi sexta-feira retrasada, se eu não me engano, o cara tava atacando geral, bicho. Não perdoava, não. Não sei o que, baixinho, não sei o que, bababá. E Bola, tá querendo forte, rapaz. E detalhe, até em cima da Sabrina no dia que o Dr. Ray foi lá. Agora eu Sabrina tá solteira também, né? Agora eu quero fazer uma especulação. Pera aí, Matheus. Fala a boca, Matheus. Eu quero fazer uma especulação. Quero fazer uma especulação aqui, porque se vocês bem lembram, uma outra namorada que o Bola tinha, o fim do namoro Bianca? Foi culpa... Não lembro o nome, eu sei que o fim do namoro foi culpa da Sabrina, que levou Bianca. A namorada do Bola lá pra Salvador. Que E aí o Bola falou, olha, você pode ir, mas se você for, acabou o namoro, colega. Acabou. Acabou o namoro. É a Max e Goiabinha, colega. Será que o fim do namoro com a Carol, a Sabrina também foi a culpada? Será? Não, não, não. Será? Eu não vou falar sobre isso. Sabrina, quem quiser falar aí, fala quem aí. Lembra aí quem assim. Lembra aí do namoro, suspeito namoro, impossível, da Tânia, Roquete e o Tchau, lá miséria, viu? A gente fala, não é namorando suspeito, cara. Você tá viajando, cara. Isso deu até no Super Pop, ô palhaço. Super. Mas não era namoro, era briga. Mas eu tô falando, alguém dá uma bode. Mas tinha um namoro, cara. Que cacete. Lancei da época lá, da lipoteção, não. Tô falando da época. Quer ver? Quando a Tânia começou em 2005. Pera aí, mas eu tô falando do Bola. Aqui, mas ô Sami, você não acha que o Bola agora, como está solteiro novamente, você não acha que o programa vai ter um plus a mais? Porque se ele voltar a comparecer lá nos locais de entretenimento adulto, aí ele vai vir com aqueles comentários que eu particularmente gostava muito. Ele, não sei o quê, vou lá no cemitério e tal. É, muito bom. E eu acho o seguinte, eu acho que quem terminou esse namoro aí, até pelo fato que você estava falando das fotos, bom, sei lá, também eu acho que é até uma atitude normal. Você tem foto da sua ex ainda no seu Orkut? Eu tenho uma, mas antes, quando eu namorava, eu tinha um álbum lotado. Hoje em dia eu tenho só uma só. Certo, daí vocês terminaram o namoro, você tirou, obviamente. É o caso que ela fez também. Agora, eu acho que quem terminou esse namoro, igual o caso da Bahia aí, eu acho que foi Bola. Eu tava pensando esses dias, pô, será que foi ela que terminou com ele, por ele ser muito velho, não sei o que, ela quer curtir a vida e tal, ou foi ele que terminou? Por essa alegria toda dele, que a gente vem notando nos programas, eu acho que foi ele que terminou o negócio. Porque se fosse ela que tinha terminado, ele ia estar meio cabisbaixo. Ele poderia estar mais cabisbaixo, entendeu? Mas não, ele tá bem... O Emílio faria aquela cena toda. O Emílio faria aquela cena toda, né, Leandro? Samir. Bola está tão triste, gente. Tudo acabou. Então, exatamente. Bem, eles usariam isso com tema. Eles usaram essa semana isso com o Daniel também, não foi? Eles usaram isso com o Daniel, parece, essa semana. Foi. Todo usaram dia que eu chegava atrás. Lá, perguntava que ele da puta que pariu. Há um ano atrás. E quando eu liguei lá, eles usaram isso com o Daniel. Quando eu consegui atrás. Ligar. Em 2007, não 2008, perdão. Quando eu consegui ligar lá, foi o dia que o Daniel tinha acabado. Não, e retrospectiva o Matheus, né, bicho? Vai montar um museu. Nossa, pra ele. Só faz coisa do passado, só, velho. Porra, e o Arthur tem 11 anos. Se tiver 60, ele vai lembrar da pré-história, velho. Se tiver 60, eu acho que ele vai lembrar de tanta coisa da vida, entendeu? Ô, gente, vocês não entenderam a do Matheus? Ele veio aqui pra fazer propaganda com você, que é sei lá, da Band lá. Não, Matheus. No ano passado, o Bola perdeu uma namorada em 2004 por causa que ele raspou o cabelo lá no Dia dos Carecas. Era uma namorada. E aí ele perdeu por causa que raspou toda a cabeleira do maluco. Tá, Matheus, olha só, vamos nos ater às duas últimas semanas, acontecimentos mais recentes. E outro acontecimento que eu achei interessante de ver foi uma notícia que a Sabrina foi lá no Stallone que está no Brasil gravando o novo filme, e a Bela foi de tradutora, de intérprete, que a japonesa não sabe falar nem português direito. Ô, gente, coisa feia. Poxa, eu achava que era marketing, que ela não sabia falar de inglês. Eu achava que aquilo era tudo papo furado, que ela era inteligente. E na hora que eu vi a Pepela, eu falei, olha que legal, a Pepela. Porque, não sei se vocês lembram, eu agora dando uma de Matheus, quando teve a entrevista com o Hugh Jackman do X-Men, quem foi com a Sabrina de intérprete foi a Rosanna Herrmann. Vocês lembram? Rosanna Herrmann foi lá junto com ela, acho que foi se não estiver muito enganado, na Espanha. Eu lamberia os pés dela. Foi aqui por perto, na América do Sul, que ela foi lá visitar o Hugh Jackman e fazer... Vocês lembram disso? Eu lembro. Ah, Matheus, você só lembra do passado. Matheus é o coveiro do programa, pô, o coveiro do cast, pô, só desenterra o passado. Tá bom. Vamos lá. Hein, mas a Milha até deixou um comentário a respeito da Pepela intérprete, que falou que tá colocando, o Emílio colocou ela pra ajudar a aumentar a renda. Nossa senhora. pessoal também, meu, é covarde. Fontes suspeitas estão me dizendo que Rosana Herrmann hoje em dia faz a redação da escolinha muito louca de Sidney Magal. Nossa, velho. Alguém tem mais algum assunto? Bastidores? Só colocar um negócio que eu achei interessante. Fala, Vander, Bruno. Fala. Achei um negócio interessante essa semana. Foi até na entrevista com as mochileiras. Não sei se foi impressão minha, mas vocês perceberam que o Emílio tava enchendo linguiça demais, tava sem assunto com as meninas? Não tinha o que conversar, ele ficava, nossa, mas você é linda, eu vi, foi... Você é muito, eu vi foi a cantada bonita, que elas deram nele. Eu vi foi a cantada que elas deram nele. É, ela virou precursão. Ele é um menino, ele é um velho com a alma de menino. Nossa, tá querendo. O rolista do rock and roll. É a vida, né? Vocês não viram isso na entrevista da. Não, eu vi, eu vi. E um detalhe interessante também que eu reparei nesse dia, eu acho que foi depois dessa cantada aí. Foi no primeiro bloco, Leandro, que elas falaram isso, não? Foi no terceiro bloco, eu acho. Teve um negócio no primeiro bloco que elas falaram também, que ele ficou meio assim, desconcertado, meio sem graça e tal. Aí na hora que ele chamou o intervalo, ele foi lá, conversou com as meninas. Nunca vi o Emílio fazendo isso com convidado nenhum. Ele foi lá e conversou com as meninas. Não, tal, não sei o quê, pá, não sei o que, apontou lá pra fora e saiu. Eu falei assim, olha, gente, eu vou querendo, gente. Eu achei um negócio bacana. Ele ficou meio desconcertado, tentando encher linguiça e tal. Nossa, e vocês são muito bonitos. Tal, não sei o que. Você olha, gracinha, deixa a Pepela ficar sabendo. Agora, ainda agora no programa da rádio, teve uma entrevista que eu particularmente ouvi, eu fiquei com vontade de me matar, que foi da Irislene Stefanelli. Nossa, essa bicho, mulher, não fala isso. Essa não, mulher grita muito, foi um não, sacrifício. Foi 5 minutos de entrevista, eu parei de ouvir, cara. Não dava, bicho. Juntava ela mais a Amanda lá, dava vontade de dar um tiro na cabeça, tá igual hoje com o Matheus aqui. Tô chamando o Matheus de Iris, Matheus Stefanelli. Nossa, voz atual, nossa senhora. Eu falei pra não chamar o Lazarento. Você viu, né? Eu tô achando que alguém praticou a técnica. Eu acho que alguém praticou a técnica da castrite, que é quando você dá uma. E afina a voz, né? Deixa pra lá. Não, não xinguei, eu xinguei. Continua com o programa, Jojo, continua. E outra. Fala, Matheus, o que você quer falar? Eu quero só. Tá pouco, menino. Ó, louco, meu, brincadeira, é, aqui, ó. Tô panicando. Falar a vida toda, mano. Peraí, fala. O negócio aí da Stefanelli, da Iris, teve um lance legal, além de ser o último Big Brother sobre a. Sobre o. Não, na verdade, o último pânico sobre o Big Brother e tudo mais. Penúltimo, teve um outro. Não, o último não foi da Flávia e do Carlão. Foi com a Flávia, é verdade. Não foi com a Flávia. Mas estava na fase final ali do negócio e teve uma coisa que a Siri falou, que a Iris falou, que ela disse que mudaria o nome dela se a Ana não ganhasse. E a Ana perdeu, então nós aqui do Panicast também estamos aguardando que ela mude o nome, assim como a Polly, a Lele. Eu tenho até um nome pra ela já, Samir. Como é que chama? O chupetão lá também. Calil Neto, um abraço, Calil Neto. Tudo bem. Um abraço. O Senna já tem um nome, eu tenho até um nome pra ela já. Qual o nome? Acéfala. Esqueleto finalmente. Qual o nome? Acéfala. Acéfala. Aí, ó, vou dar uma folga pra vocês, vou sair. Tchau. Obrigado, Matheus. Um abraço. Ô, Jotos, também tem aí de bastidores. Sim. Que o CQC se juntando com o Pânico, na verdade, o Danilo Gentili e o Vesgo fazendo o comercial de celular, né? É isso, Nokia. Não, pode falar a marca? Pode falar a marca? Fala aí. Pode falar. Fala várias ao mesmo tempo que não dá problema. Nokia, Motorola, Samsung, Ericsson. Parece que o comercial era pra Claro, né? Não era pra Nokia. A gente não tá ganhando nada, pô. Pode fazer comercial. É pra Nokia, é só pra Nokia, só. É só pra Nokia? Mas essa propaganda já tá no ar. Eu acho que é pra Filco também. Vai, Jotas, fala. Essa propaganda já tá no ar, já? Não, ainda vai entrar no ar. Eles ainda vão já gravar na internet e depois vai ir pra televisão. Outra coisa de bastidores, ok. Foi que a Sabrina, ela tava sem o namorado na balada e encontrou o Charles. Ah, sim, tá, isso salve. É. Naquele Royal Club em São Paulo, na Arena AMB, que foi durante o Kiss, né? Não foi? Durante o show Kiss? Não, foi outra festa. Foi depois depois do Kiss. Foi depois do Kiss, verdade, verdade. Mas ela falou, que ela não tá solteira. Não, ela tem uma mulher. Ela tá com o Hernani lá. Ela tava sozinha, só na baladeira. Pra tristeza do Senna. Pra tristeza do Senna, ela tá namorando ainda. Permita me fazer uma dessa informação. Abraço, Senna. Vai lá, Caio. Fala. Não, é um adendo só sobre a, essa notícia que saiu na internet. O melhor foi o erro que houve nela, porque dizia que ela encontrou Vinícius Vieira, o mendigo. É verdade. Não, eu tô vendo aqui essa notícia. Essa notícia foi da Contigo, exatamente. Contigo, né, Furi? Vinícius Vieira, o mendigo. Tô sabendo, bastante, colega. Confusão que se dá em casa, hein? Em relação, no geral, à audiência, nós que somos chatos, porque eu acho que nós somos chatos. Nós somos tipo de. Não, nós ouvinte. Que somos chatos? Não, você que não, é não, chato. Não, tô falando. Peraí que eu vou me explicar. Peraí, o Emílio sempre fala. Eu não sou chato, não. Sou muito chato. O Emílio sempre fala que gosta de audiência rotativa, que não gosta desses ouvintes assim, fica fazendo blog, fica fazendo o Panicast, vai fazer o blog do Elifas, o Emílio fala isso. Então, nós que somos chatos no geral, assim, que somos exigentes, queremos piadas engraçadas toda semana, todo dia na rádio, mas no geral... O Pânico, o Vesgo que fica sempre postando no blog dele, o Pânico tem atingido boas audiências nas últimas semanas, nos últimos programas. Sempre no segundo no Ibope, não sei quantos pontos, a matéria da Sabrina. Então... A dinâmica do programa mudou muito, né, Jonatas? Ficou mais rápido, ficou mais ligado uma coisa na outra. Então acabou, isso ajudou muito. As sagas acabaram. Aqueles mechã extenso também, aqueles mechã estranho também acabou. Uma coisa mais rápida, sabe? Uma coisa assim, pá, pá, pá, e tudo passando rápido. Isso ajuda muito, cara. Ô, Chuchu, não... pera aí, Chuchu. Tudo de pera canal aí, deixa eu te falar um negócio. E outra coisa também, só relembrar o rádio aqui. Falou mal do seu blog lá, meu bicho. Falou do seu e da mãe. Olha só, como assim, Leandro? Nosso. Blog não, é porque tem um blog lá, não sei de quem que ele tava falando. Aí falou, esse blog é muito melhor do que aquele lá do que rapaz que veio aqui de Belo Horizonte. Aí, Amanda, o Elifas e o seu, Amanda. O programa é que ele falou isso, rapaz. Pelo amor de Deus. Não, um outro momento legal também que eu vi ele comentando hoje, ele falando que ele ia pra Globo. Ah, é? Não, mas foi na quinta. A gente vai pra Globo, você tá achando que... O Marco me ajudou a lembrar aqui, ó, foi o blog do Peitinho lá, que tava mais organizado que o de vocês, tem mais visita do que Tetinha, vocês. Tetinha. Tetinha. Blog do Tetão, isso mesmo. Mas pelo menos nós... Pelo menos no nosso rádio, depois... Diga-se. Não, pode continuar, cara. Eu tô mudando o assunto. Eu quero saber, só um minutinho. Eu queria saber se o blog do Tetão já está no ar. Nossa, muito tempo. Já, já está aí, porra. http://2.com/ Peraí, mas o contrário é pra direita? Tinha um programa que eu assistia muito bom com vocês, acredito que também, e dava muita risada. Ao invés de assistir novela da Globo, eu adorava ver o Ratinho. Ah, sim. E o Ratinho tinha toda a sua trupe, e um deles foi lá na rádio, que é o Santos, cara. Eu achei uma puta entrevista legal, que não deram tanto valor, mas eu gostei. Eu não gosto muito desse humor escatológico, piadinhas com cocô. Mas você não assistia o Ratinho? Não. O exame de TNA? Era na hora do... Você nunca deu risada com o exame? Era na hora da escola, do colégio. Entendi. Que bonitinho, né? Tá certo. Bonito, né, cara? É um exemplo. Um exemplo, né? Ah, meu emocionado Deus. Agora. Você não é de emocionar um cara desse, cara? Não, lógico que é. Mas você gostou, então? Se o Matheus estivesse aí, ele ia lembrar todos os personagens do Vixe! Não lembro, rapaz. Não lembro, que volta. Desculpa, segue aí. Foi mal. Aqui, em relação ao programa da TV, no geral, alguém quer fazer um comentário? Porque devido ao burro que estou tocando diariamente, eu tô por fora. Posso fazer, Jojo? Posso. Você me dá essa honra? É o seguinte, os quadros que eu tô achando mais legais no programa atualmente são O quadro do José Toalha, pra mim, eu acho impagável. Perfeito. Impagável aquele quadro. É rápido, não cansa, e é sensacional a musiquinha do Beto Carreiro e o negocinho do José Toalha aparecendo na tela. É muito bom. E o outro quadro que eu tô achando muito legal é o quadro da Mauri Dumbo, cara. Eu tô achando muito bom. Porque, tipo, no meio da matéria, aparece aqueles mexanzinhos que o Mauri sempre faz nas entrevistas, cara. Eu acho aquilo ali de uma genialidade. Tipo, nesse domingo passou um do Pamonhas, cara. Passou a Mauri correndo com o carro de pamonha. Foi muito bom. Esses são os quadros que eu tô achando mais legais no Pânico atualmente. Era só isso que eu tinha pensado. E é algo que a gente sempre falava, né? Pô, quando vai estrear o Mauri Dumbo? Quando vai estrear? E tá aí, e tá fazendo um puta sucesso, tá bem legal. Até a Sabrina de Maria João tá legal. Verdade. Uma coisa que eu posso falar da TV é que, mais uma vez, o Carioca tá segurando, né, a barra do Pânico, né? Fazendo muitos personagens. Segura. E verdade. Outra coisa que eu acho legal também no quadro do Amorim Dumbo é os presentes que eles dão pra... Dumbo Eletro! Dumbo Eletro! Filtro, pá de pizza. Aquela parede foi a melhor, cara. O som que ele deu. Pizzaiola, aquele negócio que os pizzaiolos usam pra fazer pizza. Tô no carro do cara. Cara, para puta negócio. Não, sem contar a pinguinha, né, que ele serve pra galera, né? Que nem ele tá aguentando tomar mais. Ele não aguenta depois. Essa cachaça é forte pra caramba. Ele deu uma pra aquela menina, filha da Regina Duarte, uma enceradeira que é de 1930, velho. Hã? Mas ele tem uma antena parabólica. Antena parabólica pro Mesquita. Pô, deu um som de 3 em 1, cara. Anticaça, rapaz. Sistema de carrossel. Cachona. Puta que... Sem noção, velho. Olha! O outro quadro também bacana que eu acho é o Impostor, hein? O Impostor também tá muito bem bolado. Impostor é muito bolado. Tá muito bem bolado, o jogador é muito bom. Agora, só um questionamento que fizemos nessa tentativa de gravação há dias atrás. Vocês não acham que o Impostor, alguns lugares que ele vai, alguns lugares que ele invade, vocês não acham que é aquele lance da credibilidade do palhaço? Tipo, por exemplo, o pessoal tem um bom relacionamento com um monte de gente, então eles já estão cientes da gravação e fazem um impostor meio impostor, sabe fake? Como? É, um impostor fake. Então finge que vai ser barrado. Porque, por exemplo, uma coisa, se o impostor conseguir entrar lá no set de gravação do filme do Sylvester Stallone, agora outra coisa é no lançamento de livro da Vera Fischer, entendeu? Não, mas eles, a Vera Fischer não é amigona do programa, não. Não, mas você entendeu a E sem contar também que no jogo da seleção não é qualquer um que entra também, não, cara. É tipo, chegar eu e Vander lá no carão e entrar. É, né? Assim. Exatamente. Entendeu? E outra, eu acho o seguinte. Pois não. Pode falar. Não, eu acho o seguinte, aquele lance da Vera Fischer é uma coincidência, vamos dizer assim e tal, mas foi na mesma semana, acho que na segunda ou na terça-feira, que ele foi descoberto no programa da tatuada lá. Ele te vi na rua com a Penélope. Isso. Podia mostrar, então, mas não deu certo. Eu acho que também eles tentaram fazer alguma coisa só pra cobrir. Pô, precisamos de alguma coisa pra essa semana, e fizeram da Vera Fischer, que é um negocinho assim que não conta, né? Como o impostor. Claro que não. Não, sem contar que ele não fez uma massagem nela assim realmente, né? Ele foi lá pra ele. Simplesmente falar no rosto dela quando ela tava fotografando, acabou. Simplesmente é capaz nem da Vera ter sentido lá a mão dele fazendo massagem, entendeu? Não, gente, mas só tô dando um exemplo que nós não somos, sabe, fãs do Pânico. Eu não acho que eu sou igual um cara que comum que de assiste novo? O negócio. Já, não, já sim, falou, é a já, quinta vez que você tá falando falei. Isso, só nesse que é assim. Mas eu, Galiceu, não, calma, não, Galiceu, calma. Ô, Samir, você que é velho não, de guerra... Jonathan, peraí, Jonathan, Samir, você que é velho de guerra, quando você assiste uma coisa nova... Quando você assiste uma coisa nova no Pânico, você já não levanta uma sobrancelha e pensa, eu acho que talvez isso seja armado, talvez seja combinado. Sim, mas então... deixa enganar. Você tem que falar, porra, eu tô sendo enganado. E daí? Não, mas o negócio é o seguinte, eu acho. Que ele pode ser que tenha aquela armação, lógico, a gente não sabe a credibilidade do palhaço. Mas se vocês forem reparar bem, é um negócio, pelo menos, bem. Bolado, bem feito, um negócio bem. É, um negócio bolado, um negócio estrategicamente elaborado, entendeu? Então dá pra você fazer um. igual você falou, ficar com a sobrancelha assim, mas... Dá pra você ser feito é, ué, palhaço, de boa. Bem bolado. Bem bolado. Exatamente. Não, igual você... Não, eu entendo. É o que você... A gente olha com outro olho. O nosso olhar crítico pro negócio é totalmente diferente do olhar de qualquer outra pessoa. A gente exatamente tenta procurar o negócio, já por conhecer, a gente tenta procurar. Pô, eu acho que os caras tenta pensar como eles. Como que fazendo, eles fizeram. E não aceitar o que está sendo feito. Entendeu? Exatamente. Que filosofia, hein, Samir? Mas é isso aí. Fã, é isso, cara, aí. O problema, a gente acaba ficando pior ainda do que uma pessoa. Uma pessoa comum, ela assistiu, ela falou, pô, os caras conseguiram. E os caras fizeram, eles sabem o jeito que eles fizeram. Nós não, nós somos as bestas que ficam na dúvida. Pô, como será que eles fizeram? Então nós somos a pior espécie que pode existir, somos nós. Não, mas a gente é o lado investigativo do negócio, entendeu? Nós exatamente, somos tipo, só que a gente o CSI, nós somos o CSI do pânico, entendeu? Fica investigando assim. É, a gente vai uma investigação que não tem fim, é o CSI, né? O Jonas é tipo o Grissom sobre o CSI, ele só fica tentando achar defeito, cara. Ele só fica procurando microscopicamente. Isso não tá legal. Eu tô sentindo que eu tô sendo enganado, entendeu? Não, na verdade seria nem investigação mesmo, seria só confabulação. É só. Não, eu é acho. Capaz do Jonas, é capaz do Jonas pegar, se ele tiver um gravador de DVD no computador, ele pausa o negócio e fica observando no meio da cena. Você tem um tipo. Esse filho da mãe deve ser tipo aqueles caras que analisa CD do Beatles, aquele Sgt. Pepper, fica procurando figurante do CD, entendeu? Vou te contar um negócio, cara. É chato. Tá bom, é chato. É chato. Samir. É chato, nós somos muito chatos. Samir. Oh, yeah. Fala aí, Leandro. O Marco tá falando aqui, como é que você olha com o outro olho? Três olhos. Opa, opa. É, 3 horas da manhã, pode falar, família. Deixa eu falar, deixa eu falar que é final do sangue. Olha, então é isso, acho que já acabou, alguém quer fazer algum comentário final? Não, vamos continuar, porque é a hora de partir. 4 da manhã, velho. Não, tá doido. Eu tenho outra garrafa de vodka aqui, embora. Alguém quer fazer mais algum outro comentário, observação? Eu posso fazer um comentário? Sim, diga. Não, eu quero só falar que o pânico desse ano, eu tô gostando muito pela agilidade que tá o programa. Inclusive, eu tô achando ele bem melhor que o CQC, que o CQC ultimamente não tá no meu agrado. Só isso. Você pode falar isso agora aqui? O Jonas vai pegar a pilha com você, viu? Não. Vai pegar a tua garrafa de vodka e quebrar, viu? Fala aí. Eu estou tocando burro ultimamente. Não estou tendo tempo de acompanhar nem o Pânico, nem o CQC. Estou tocando burro. Bonito. Ah, que lindo. Jonas, tá tocando burro. Uma outra observação. Pouco burro gosta, né, de ser tocado, né? Ô, Jonas, o burro vai na frente ou o burro vai atrás? Não, pra você tocar o burro, ele tem que ser na frente, pô. Qual, Jonas? Mas o Marco Aurélio que me ensinou essa ideologia de tocar o burro, viu? Jonas, o burro é bom, né, Jonas? Uma outra observação também do pânico da rádio, que eu lembrei aqui agora, foi o Emílio queimando o óleo com a Poli no dia da entrevista com a Iris Stefanelli. Como assim, Poli? Pera aí, deixa eu te escutar aqui, pô. Não, mas então, o Emílio ele sabe que a Poli não gosta da Iris, entendeu? Isso. E quando o Emílio tá no programa é sofá da Hebe, entendeu? Ele queimou o óleo com ela. Olha, se o Emílio não defende, o pessoal ia acabar com a Iris. Ele ia sair lá, chorar. A Lelê era fã da Iris, né, velho? Ah, não é irônica. Ela foi irônica. Vocês ficam falando da Iris, sabe o que eu acho engraçado? Você lembra uma vez no programa da Eliana, muito tempo, que tinha um negócio, sabe, de quebrar uma taça? De gritar, aí, sei. Se você quebrava uma taça de cristal no grito. Aí, se ela falasse um minuto perto da taça, ela quebrava a taça, o refletor, a câmera. Isso, as lâmpadas do estúdio. Que voz aquela. Bicho, eu não aguentei, cara. Vai quebrar até a tela do nosso televisor. E detalhe. O programa do Pânico no dia da Iris foi igual o podcast hoje com o Matheus, era só ela que falava, né? Não, vocês notaram também que na entrevista da Iris ela fala sempre na primeira pessoa, eu. E o Bola, uma hora que ela gritou, ele falou, nossa, velho, o Craig tá gritando pouco. Ele falou tipo assim, como se eu tivesse gritado no ouvido dele. Verdade. Então outra coisa que teve no rádio interessante também, Jonas, antes de encerrar, foi o Silveirinha cantando o Emílio, né? O cachorrão. Esse sorriso de canto de boca. O Silveirinha, ele está alcançando um patamar que eu, particularmente, estou ficando surpreendido. Eu não sei onde chega esse silveirinho. Então é isso, vamos acabar com o programa, né? Um abraço. Não, tem mais uma coisa que eu lembrei aqui, é. Sim. Ronaldo. Então aí, André Locutor, suas considerações finais. Não, e o Pergunte ao Peão, pô. Pergunte o quê? Tudo bem. Pergunte ao Peão. O Jonathan não vê isso. Não, tô tocando burro, tô por fora. Que negócio é esse de Pergunte ao Peão? Você não conhece o Pergunte ao Peão? Não. Pergunte ao Peão é bom, cara. É bom? Solta aí, solta um trecho aí. Vou soltar. Diabo. Minha amiga disse que só sente prazer quando leva umas boas chicotadas e uns tapas no marido na hora das transas. Você acha que isso apimenta a relação? Na bundinha com amor e carinho ainda dá. Não acho. Eu acho que ser carinhoso a pessoa. É, daí a mulher se sente bem. É verdade que no verão o tesão do homem aumenta ainda mais? O meu tá grande todo dia. A caloria. Você acha que o calor é melhor? Chama mais sexo. Não. Por que você acha que não? Muito quente. O inverno é mais gostoso. Um casal de amigo meu foi chamado para fazer uma suruba, mas eles são tímidos. Que desculpa você daria para não ir? Caralho, que palhaçada é essa? Que suruba? Suruba é pra gay, rapaz. Pra sapatão. Dizem que às vezes o sexo não é legal devido à posição. Pra você, qual é a posição mais legal? Meia nove. Pra gente fazer na mulher tem que ser... um frangaçado, por exemplo, né? É, no torno e por riba, né? A mulher ir por cima do cara, né? Virado pra cima, né? E de quatro. Na mulher, né? No homem, não. Pronto, agora você procura no YouTube, aí você vai assistir, você já vai se inteirar e vai soltar a pessoa que tá ouvindo, olha que bonitinho. Tá ok. Dois coelhos com uma caixa d'água só. Caixa d'água. Então tá bom, isso. Depois de perguntar, então, podemos encerrar ou como é que é, ticaracatica? Deixa o André Locutor se despedir. André Locutor, aí. Considerações finais, vem fazer um passeio em Santa Lagoa Santa. Sim, Lagoa Perdida vai bem. Um abraço pra todo mundo, bom dia, boa tarde, boa noite e até o próximo cast. Próximo cast, indefinido, qualquer hora estaremos aí presentes. Kainan. Ok. É, eu queria dar tchau a todos e... Bom, tá todo mundo aqui, prontinho pra zoar, vamos ver. É, Jonas, eu queria te fazer uma pergunta final. Sim, diga. Você disse, tipo, do início do cast até o fim do cast, que você está tocando burro. Sim. Certo? Eu queria saber se você está fazendo faculdade de veterinária, com especialidade proctologista. Porque você está tocando burro de uma forma, você toda hora está mencionando, acho que o burro, você pegou uma afinidade com este burro. Então, sei lá, o paciente da proctologia, né, que você fica lá tocando com o lado do burro, né? E é só uma pergunta. É quase isso, é quase. Se você quiser responder, deixa pra lá, abraços e... Ronaldo. Gostei, cara. Essa foi boa. Leandro Rezende. Não. É, pelo nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Pronto, acabamos a missa de 15º dia, agora vamos esperar de um mês, né? Ó, isso, obrigado. O Marco Aurélio está aí em espírito, só ouvindo. Samir Palmas. É o seguinte, mandar um abraço a todos aí, o pessoal que está ouvindo, já mandei abraços durante o cast aí, eu estou virando o Zé Abraço, mas como você disse que teve uma tentativa também, a Dri participou, deixar um beijo aqui para a Dri. Te amo, Dri. E é o seguinte, nós estamos então, o Panicast mensal, este é o mês de abril, gravando 74. Lembrar então que o mês de abril também tem a Playboy da Sheila Carvalho nas bancas, o retorno de Sheilinha. A gente volta em maio. Um abraço. Dia do Trabalhador. Isso, Dia do Trabalho, exatamente. Vander Bruno. É, só queria mandar também um abraço pro pessoal, né? Pro pessoal que participou daquele dia lá e não pôde participar hoje, deixar um abraço também. E só adicionando alguma coisinha que o Kainan falou sobre o burro aí, tomara que você pegue afinidade, porque se você pegar amor, você tá embananado, cara. Que burro, né? Ser burro é complicado, esse se ele já apaixona. Só uma pergunta, você tá tocando que parte do burro, hein? É, então, o burro ele é tocado por inteiro, entendeu? Que gostoso. A forte, hein? É. Aguenta, hein? Então, ok, vamos embora. Simbora, hemorroida. Vamos tocar agora uma musiquinha bonitinha para vocês e voltamos. Sempre tocando, né? Sempre voltamos tocando. Em breve. Toca aquela lá. Tchau! Tchau, adeus. Aquela do burro. A do burro? A do burro, toca do burro.